Olá, agora não posso atender, mas posso pedir para você deixar o seu recado após o sinal. Faça isso e também vou fazer uma sugestão. Deixe um recado leve e suave, porque tudo que é leve e suave tem uma classe a mais.